Azul 4082, desça e mantenha nível 120. Zero desse para dois de meu país, o juiz permanece autorizado ele é sem aposto estabilizado. 65220, livre ele é? Afirmo. Pode me estabilizar. 35220, desce para três de meu país, o juiz permanece. 3000, ajuste permanece. 5220. Do 4082, autorizado nível 110. Autorizado a alinhar e manter cabeceira correção. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 1 a 3 nós. Alinha e decola, 0 a 3. Azul 4082, reduz a velocidade para 2, 2 0 nós, tráfego que o precede, 11 horas, 1 a 0 milhas, cruzando nível 090. Para 3 no país, 260 de ground speed. 260, repetição, 4. Mike Echo Delta, mantém-se em condições visuais no meu país, aposto através do Parque de Pituaçu. Azul 4082, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4012, azul 4082. Objeto 6740 reautorizado, desça para nível 050. A Dani aí mantém cabeceiro no 0. Tem aquela 0, tá feio, vai lá mesmo. Bom, bom, bravo. Bom dia. Só uma chamada para pouso. Salvador. 5728, bom dia. Com destino a Recife, 350, você está pronto para cópia? 350 Recife, na Peruísque 58, decoladão na zero, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu código transponde a 5036, Webjet 5728. Fome, pronto, puxa o acionamento 5728. Tá pronto, pô. Você está pronto? Okay. Só para confirmar, você está no portão número 9. O 5728 não. E tem acionamento livre em coordenação aí com a equipe de solo e acuse pronto para iniciar o push. Obrigado. 3895. 3895, contato radar feira da Elso, doutora nível 340. 340, possibilidade da proa de Leda? Autorizado, Leda da presente. Tata Tango, Kilo, Kilo Lima, informe nível desejado. Sim, se confirma por gentileza o código acionado. Gente, autorizado ascensão 105, reporte homens fora. Gente. Controle senador, Xanar 6200, complete final, chame torre 11895. 295, 6200. Xanami 255, Xanami indicação chega da Mari, desse mantém a nível 050. Aquilo que a Dex Serra prossegue. Está no localizador. Xanami 6200, continua em aproximação. Cheque trem, agora de pista livre. Ô Maria, baixar de travado. Xanami 6200. 2.000 pés, reportará estabilizado 5220. Azul 4082, desça para 3.000 pés, ajuste permanece. 3.000, 7.740, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. 7 para portão número 5 está autorizado no número 5. Tem condições de iniciar no momento? Só esperar para ok, então aguarde para o push. Aguarde um instante, nós temos uma aeronave completando no setor do pátio e vai baixar a cauda, ok? Aguarde para iniciar o push. Pode iniciar. Ok, já pode iniciar de imediato, pode executar o pushback padrão no 5, reporte para o táxi, só no 777. Reportaria no 777, graças pela coordenação. Jet 6740, desça para 3.000 pés, ajuste permanente. Xanami 255, reautorizado, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. 4.000, 1.0, 1.3. 1.0, 1.2, ajuste em Salvador, Xanami 255. Ok, 1.0, 1.2, 1.0, 1.2. Desça para 500 pés, chame torre na sequência 19895, papapá, Mike, Eco Delta. Oi, prova do Mike, Eco Delta. Xanami 200, livre pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, no 3 nós. Livre pouso, Xanami 6200. 3191, decolado aos 51, chame controle no 20 decimal wave. 20 wave, tá? 3191. 28 para ataque. 24 a bordo, 3 horas e. 4 horas e 23, apenas Fortaleza. 74 a bordo, não é isso? Negativo, 24. 24 a bordo, sente. Táxi via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre em 11895. Observe a aeronave que está completando o pushback ali no portão número 5, Web 5827. Firmativo, Web 5728, prossegue táxi via pátio, a gente assenta o voo no pushback. Bom dia, até a próxima. Bom dia, até a próxima. Papa Oscar, senhora, identificação chega da Mari, desce e mantenha o nível 050. Xanami 200 no solo 52, libre à direita, chame solo 21, decimal 9. 219, Xanami 200. O 5728 pode passar, que é esquerda, descendo o avião, pisar de varga direita, ou espera, se eu quero. Tem separação já suficiente, que se ele fizer o push padrão lá, o senhor passa tranquilamente. Não, tá ótimo, eu passo bem, até uma bobadinha pra esquerda aqui, se autorizar eu vou, senão ele para também. Pode ir em frente, se não tem nada impedindo, pode taxiar normalmente, ok? Então, obrigado. Então, Luiz, o Senna, 6200, ligou na Fox Trot. 6200, continue o táxi, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Bom, só na antes da Juliette, o Senna, 6200. 00. Para 2.000 pés, ajuste permanente. Para o táxi, gol 1.777. Estamos com 1.84 a bordo, 2.78 a final da Aracaju. Prossiga, meu 255. Desça para 2.000 pés, ajuste permanece livre de restrições. Foi, seu modulado, descendo para 2.000 pés? Afirmo. Ok, 2.000 pés, o chamei 255. TAM 3895, chame Centro Recife em 125, 1 alterna, 1-3325. 125, 1. Mandou sem curva, não alterna nada? Confirma alternada o 3895? 1-3325. 3-3-4. Azul 4082, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, azul 4082. Visual no farol de Itapuã com curva pela direita. Delta. Aê, 190 da azul na final do 1-0. Delta informará quando visual. Torre Salvador, boa tarde, 5728, ponto de espera da 10. 5728, mantém a posse de espera. Torre Salvador, 5782, mantém a posse de espera. Negativo, mantenha o ponto de espera. Muito obrigado. Mantendo o ponto de espera, até 2 vezes. Torre Salvador, 5782, a posse de espera. Azul 4082, continua a aproximação, aguarde pista livre, cheque trem. Tá embaixo checado, Azul 4082. Trip 5220 no solo 55, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 5220. Ciência, chame para Salvador em 1-1-8-9-5. Mike Echo Delta, mantém de espera, ok? Mantém de espera, tem uma segunda aeronave interceptando a final do 1-0, já encurtada pelo controle, e mantém espera no farol e aguarde. Mike Echo Delta. Delta, aguarde. Oi, bom dia, o que é que é? Azul 4082, livre pouso, vento uma centena com 14 nós. Livre pouso, 4082. Kilo Quebec C, intercepte a final do 1-7, forme 3 milhas pela cabeceira. Mike Echo Delta, tem condições de dar presente e efetuar cruzamento? Curvar a esquerda e efetuar cruzamento? Afirmativo. Ok, agilizando o máximo possível, mantenha a perna do vento da 1-7 com o circuito pela direita o mais próximo possível, ok? Base uma perna do vento mais curta e aguarde para girar a base. Mike Echo Delta. Yankee Delta Charlie, prossiga. Ok, está no retorno, está passando na vertical do centro de proteções. Sim, a gente reposta através do parque de Pituaçu. Dois, um, quatro. 7740, complete final, chame torre em 1-1-8-9-5. Chama torre 2-9-5-7-7-7-7-7. 767-40, estabilizado em LR. O Web 5728, desconsidere a última autorização, mantenha o ponto de espera. A aeronave da companhia interceptou a final muito veloz, ok? Mantenha o ponto de espera. Mantemos, 27 é mantendo. O Web 6740, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 767-40. Mike Echo Delta, condições de efetuar uma base curta, pouso pairado sobre a 17? Até, Matheus. Ok, chama o solo controlado da 1-7, 100 graus com 14 nós. Quieto Delta, chamada. Tiro Quebec C, faça 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da 1-7. Qual era, nada? Tiro Quebec C, 360 pela esquerda. Quebec C, 360 pela esquerda. O Azul 4082 no solo 58, libere na Fox, solo 219. Na Fox Trot, 219, 4082. Webjet 6740, pista liberada, uma centena de graus com 14 nós, altímetro 1012, livre pouso. Informa a sua esquerda, helicóptero aproximando sobre a cabeceira de 17, sem interferir. Ciente, livre pouso, 1-0, Webjet 6740. E o Web 5728, agora sim, após o tráfego da companhia na final, alinha e mantém pista 1-0. Ciente, 5728, após a passagem do tráfego da companhia, alinha e mantém na 1-0. então será o 0101. 7-01, 7-82. Rio 1-1-8-9-5. Ah, liberado, pronto. Liga com Delta, Nacional, para embaixar, checar. Liga com Delta, livre pouso, estão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Delta. Real, aqui da Tachari, prossiga. Ok, já está no retorno, se possível, direto ao ponto da aeronave. Aqui da Tachari, autorizado. Posto na vertical. Correção, reposte na vertical do farol de Itapuã. Deu na vertical do farol de Itapuã. Aqui é com Delta no solo 00, agiliza a liberação da pista, ou no site. Para o 4-4. A interceptação é o quilo, Cadete. Quebec continua a aproximação, aguarde liberação de pouso. Aguarda. Dan 3804, adiciona a identificação, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. O Oceaner 6200, ingresso via Juliette para o portão 2. Juliette para o portão 2, o 6200. Enche, complete, final, torre 1-1-8-9-5. 295, 6200. 6740 no solo 00, livre direito, chame solo 1-2-1-0. Correção 1-2-1-0-8. Para 2000, o ILS-76, então para a lógica, se possível coordenar com a torre, a gente gostaria de abrir na final com os anéis 17. Sim, isso agora está diferente. Obrigado. 255 da Chané, continue a aproximação e aguarde pista livre. Informa o tráfego à sua esquerda e aproximação para cá, para pista auxiliar. É, será o número 1, seu número 2. Continue a aproximação para 1-0 e aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, Chané 255. Quilo Quebec Serra, livre pouso no sétimo, centena de graus, 13 nós. Livre pouso no sétimo, Quilo Quebec Serra. Israel, Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, faça espera visual no farol de Itapuã e informe quanto visual com a aeronave da Avianca, na final do 1-0. Oi, Salvador, muito boa tarde. Volta aqui no 7, visual com o tráfego nacional, está no ponto de espera pronto. E aí, que já está a Tiara, copiou tudo aí? É, copiei, mas não estou visual com a Avianca, não. Entendi que está visual? Ok, estou visual. Ok, então após o Avianca pousar, autorizado a aproximação direta para o pátio 5, ok? Ok, graças. O 6255, livre pouso, uma centena com 12 nós. Uma centena com 12 nós, pouso, nada de tempo. Web 5728, decolado ao 02, chame o controle 1208. 208, 78. Gol 777 após o Avianca na final ali em Montenegro. Quilo Quebec Serra, solo 02, táxi até o pátio 5. Airapuca 350, 5728 web. E agora se o Yankee Delta Charlie dá presente e pouso direto no pátio 5, 100 graus com 12 nós, chama o solo. Charlie, graças. estabilizado no LOC, Vitor Papa Oscar. Gente, te chame Torre 1 no 895. 1895, Vitor Papa Oscar. Papa Romeu Lima, Foxtrot Romeu, serviço radar terminado, 64 milhas nordeste do VR de Salvador. Chame Aracaju na frequência 120.3. Final de 10 milhas da pista 10. Vitor Papa Oscar. Vitor Papa Oscar, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Vitor Papa Oscar, a intenção é abrir para a esquerda e pousar na 17, se autorizado. Puxando a 6255 no solo aos 05, livre direito, chame solo 21.9. Vitor Papa Oscar. Vitor Papa Oscar, autor, reporte para cancelamento de, das regras de voo. Voo no 777, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 00 graus, zona 3 nós. Delta Charlie no solo 05, frequência livre. Rumo oposto, cruzando nível 100 para 350, Boeing 737. Ciente, controle, tiro pelo Lima. E para a esquerda, pega a base pela direita da 17. Então está solicitando modificação agora das regras, é isso? A tempo. Ok, então plano cancelado aos 1406, base pela direita, informe na final da 17. Contém checado. Formar a Oscar. São 32 no meio, identifique, chega da Mari, desça e mantenha 060. Controle 1208. 208, obrigado, bom final de semana. 7, 7. Realmente, bom voo. Controle de Salvador, boa tarde, voo 1777. 777, boa tarde, contado radar, feira da El Leda, suba e mantenha 340. Libra, estação 340, no perfil da El, Leda. Charlie, na escuta? Só estendo aí, Marcão, transforme. Cinco, cinco, sai dois, oito. Papa Romeu Juliette, Puto Charlie, 1500 Pais, Corredor Vera Cruz, aposto através de Paripe. Tam 3804, desça para 3000 Pais, ajuste na 0 no 2. 3002, 3004, 3204. Tam 3216, reautorizado, desça para 4000 Pais, ajuste na 0 no 2 em Salvador. Estão no 7 vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Acho que... Papa Oscar ciente no solo 1-0, irá fazer o backtrack e táxi até o Aerostar. Após Paripe, autorizado a rotatória, Juliette Vitor Charlie. Após Paripe. Tram 3804, desça para 2000 pés, ajuste permanece, presa Juliette Detroit, pistão no zero, reporte estabilizado. 2000, reportagem estabilizado 3804. Galeão autorizado 360, decoladão zero com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta Tesluno zero, nesta rota Tesmap, após DCT Luvo, tudo DCT Bargacena. Frequência de controle 1208, a torre em 11895. Seu código 5032, o Xané 6213. Autorizado nível 360, Galeão, decoladão 1-0, curva direita da Eolida Bridge, Apesulu 1-0, SMAP, Lúbito, Barbacena. Controle 1208, torre 11895, transporte 5032, Oxenela, 6213. Correto, informe pronto para o push 6213. Amaná 6213. Enche o na prova da rotatória, reporte quando visual com campo. Repórtera, está na prova da rotatória, repórtera visual, direto de Juliette. Já está visual, parceira presente. Enche, aguarde transferência, vovó Romeu Juliette, Vitor Charlie. Então, 3216, desça para 3000 pés, ajuste permanente. 3000, permanente, 3216. Controle, Salvador, Papatango, Tiro, Tiro, Livro, está pronto para o lançamento. Enche, reporte homem fora. Repórtera, Juliette.